Fala, Pegoraro. Jorge Pegoraro, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Transamérica Foz, do programa Fronte. Guilherme, nesta semana, uma grande emissora de televisão e rede nacional, abordando o tema das maiores hidrelétricas do mundo, errou feio ao afirmar que a nossa Itaipu pertencia ao Brasil e à Argentina. Mas acredite se quiser, eu já vi cartão postal escrito Cataratas do Iguaçu, Paraguai. Olha só, quanta desinformação, pois né, é. William? E é lógico que a Itaipu está, né, entre o Brasil e o Paraguai. É, isso é lógico, mas pelo menos é lógico para nós aqui, né, que moramos aqui na fronteira. Parece que isso não é muito normal nos outros estados ou até em outros países, inclusive em Brasília também, né? É, o que nos salta aos olhos, né, principalmente de quem mora aqui na fronteira, nas três fronteiras, como nós chamamos, uma situação tão óbvia para nós, né, pode ser um tanto quanto estranha para esses moradores de outros estados. Quem pode imaginar, né, Guilherme, que um iguaçuense pode tomar um café da manhã tranquilamente em sua casa, depois almoçar no Paraguai, aqui, Cidade Leste, ou outra cidade aqui próxima, e depois vir jantar na Argentina, em Porto Iguaçu, ou a cidade mais próxima aqui da Argentina. Quem que pode imaginar uma situação dessas, né? Ou ir em qualquer estabelecimento público aqui da nossa cidade, Foz do Iguaçu, e comprar em moedas diferentes do que o real. Eu, inclusive, na carteira agora, eu tenho, além das cédulas de real, algumas cédulas de guarani de peso, ou seja, inimaginável isso em outros lugares. Exatamente. Ou que podemos tranquilamente, né, ir num supermercado ou na tradicional feirinha da Argentina, degustar um queijo diferente, um vinho ou uma marca diferente de cerveja a preços módicos. Ou mesmo abastecer nossos veículos no país vizinho, né, quando nos interessa. E assim vamos seguindo a vidinha de quem mora aqui na fronteira. Mas não é bem isso que acontece no âmbito internacional. As coisas não são assim tão simples e tão fáceis. Um exemplo disso, Guilherme, é o Mercosul, que não decolou, talvez emperrado na burocracia de Brasília ou nos gabinetes, né, dos países participantes do bloco. Nas áreas fiscal, na área de imigração, aduana, tecnologia e meio ambiente, entre outras, não conseguimos evoluir além da importação da farinha de trigo e a exportação de energia via Paraguai. Na área ambiental, por exemplo, poderíamos evoluir grandemente na aproximação com o país vizinho, principalmente com a Argentina, pois temos dois parques nacionais fronteiriços, né? Com a mesma fauna, com a mesma flora, com o mesmo rio, o Rio Iguaçu. Um decretado Parque Nacional em 1934, né, na Argentina, e o nosso no Brasil em 1939. Apesar das recomendações diplomáticas dos dois países, na aproximação aqui local, troca de informações técnicas, como na área de pesquisa, por exemplo, isso ainda não ocorre oficialmente. Guilherme, você sabe que uma onça pintada ou uma onça parda, por exemplo, pode tranquilamente sair de um lado para outro, né, sem carteira de identidade ou sem chip. Não há fronteira para nenhuma outra espécie a não ser os humanos, né? Exatamente. Na área do turismo, também, na minha opinião, poderíamos avançar mais nas parcerias, né, com os dois parques nacionais, com ganhos aí para ambos os lados, para os dois países. Mas isso parece que é como aquela rede de televisão nacional, que errou a informação da situação geográfica da usina de Itaipu. Não caiu a ficha ainda de nossas autoridades, né, que na prática as parcerias acontecem localmente e não em gabinetes luxuosos em Brasília ou Buenos Aires. E que as informações corretas devem partir das pessoas e das instituições que estão aqui localizadas na nossa fronteira. Esse é o nosso pensamento do dia, Guilherme. Um bom dia a todos os nossos ouvintes e pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas, todos os sábados aqui no Front. Lembrando que os contatos para que você possa interagir conosco aqui no Front Transamérica são os seguintes: WhatsApp 88282828, telefone é o 3028-2828, Facebook Transamérica Foz e no Twitter @TransaméricaFoz.